escolho quem ninguém vai me vencer em nenhum duelo. Eu nunca vi um quem vencer um Akuma no final da Evo. O quem que eu selecionei será de arrasar. E a plateia vai tremer quando me vê lutar. Mas se for pra apostar, eu digo que não sei. Mas eu vou vencer com meu quem. Vivem dizendo: não faça isso! Ou então, pare com isso! Toma Shinkitsu! Livre pra poder escolher! É, isso não é bem assim, não! E jogar com quem quiser! Acho que agora é hora de a gente ir jogar! Eu não preciso de Hadouken pra poder ganhar! Eu vejo que a sua estratégia assim vai fracassar. Eu vou me embora dessa Las Vegas, vou pra um cassino pra poder apostar. Já que nessa Evo eu não ganhei. E eu vou vencer com meu game. Pra esquerda, chute pra direita, pode dar Hadouken, faço parry em focos. A plateia toda vai vibrar quando o campeão enfim ganhar. E o novo rei já vai reinar. E eu vou vencer com meu game. E eu vou começando a sua 161ª edição! Hadouken! Eu sou o Ilapso e nesta semana recebemos Crusher, Daigo, Byron e Loop Infinito para responder a pergunta: o que vocês têm jogado em mais um episódio de reviews, que desta vez terá lobos, morcegos, metralhadoras e piratas, depois dos e-mails. Antes dessa leitura de e-mails, está linkado aí no post e você deve ouvir o Continuum número 3, um podcast mensal lá do Phoenix Down, fazendo as honras sobre esta última geração da qual estamos nos despedindo este ano. Eu estive lá participando deste episódio sobre FPS com o Diego, o Caio do Arena IG, o Roberto do Matando Robôs Gigantes, a Nath e o Pablo Prime. Então clique no link que está aí na postagem e ouça! Essa leitura de e-mails é sobre o episódio 141 de The Last of Us. Se você não quiser tomar spoiler na cara, pule para 23 minutos e 30 segundos. Alô? É. Alô? Alô? Ah! Ah! Alô? Ao toque de 4, já vai! Já vai! Vamos agora à leitura de e-mail sobre The Last of Us. Ela está recheada de spoilers acerca da trama, por isso não se recomenda que vocês ouçam, caso ainda não tenham jogado esta obra-prima, coisa que fizeram o Crusher. Oi, oi. E a Debs. Oi. E o Ilapso, que sou eu. Então, vamos aos trabalhos. Começarei aqui com o e-mail de Rodrigo Pereira, 29 anos, estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, teleoperador em Contact Center, Brasília, distrito Distrito Federal. Tem que ver isso aí, hein? Tem que ver isso aí. Caros amigos do Baixo Frente Soco, e se me permitem, quero comentar um equívoco no episódio 141 sobre The Last of Us e mais algumas impressões que tive. Na parte em que falavam do David, mencionaram que o David havia mentido no que tange a ver ou não mulheres e crianças em seu acampamento. Foi dito que ele havia mentido quando disse que havia, o que é um equívoco. No jogo, não é mostrado nenhuma, mas elas existem. Assim que a Ellie foge das mãos do David e do James, ela entra em uma loja abandonada, onde é possível ouvir os diálogos do lado de fora. Lá fora, David diz para uma pessoa que há uma garota infectada solta na cidade, e assim eles decidem levar as mulheres e as crianças para um abrigo. Realmente não fica na cara, mas está lá. Fica aí o troféu catapiolho, eu realmente não reparei nisso. Também não tenho certeza disso aí não, mas não, se mas diz, é porque, eu acredito. Mas é porque nem todos os diálogos, você não pega todos os diálogos do jogo, dependendo do que você faz. Ainda mais que eu joguei em português, né? Aí eu não pego metade deles se foram. Por quê? Porque o som é baixo, cara. Ah, mas é que tá, você tinha que ter abaixado o volume dos efeitos sonoros e deixado da dublagem no máximo, porque a mixagem, tanto do God of War, foi feita fora, então mixaram tudo... Só que aí eu pensei em fazer isso quando eu já tava no final, eu falei, ah, deixa quieto, né? É, agora eu vou ouvir mal até o final do jogo mesmo, né? Foda-se. Quanto aos sentimentos de Joel por Ellie, acredito que ele já havia começado a gostar da garota antes dos acontecimentos no rancho abandonado. Acredito que Joel queria deixar nas mãos de Tommy o papel de entregar a garota aos vagalumes justamente porque ele tinha medo de que algo acontecesse com ela nas mãos dele. Dele, no caso, Joel. Talvez por culpa pela morte da Sarah. Ao meu ver, ele apenas se soltou mais depois da conversa no rancho. Eu acho que ele começa a confiar nela e até gostar dela quando ele deixa ela usar a espingarda lá, quando ela vai atirando nos caras e ele vai passando. Exatamente. É uma relação de dependência de sobrevivência que os dois... Cara, ainda bem que alguém além de mim acha que ele já gostava dela antes, porque eu fui falar disso com meu namorado, pelo amor de Deus. Foi uma discussão braba, ele dizendo que não, tá, que ele não gostava dela. Falei, que isso, cara? A forma como ele olhava pra ela e o cuidado que ele tinha... Pô, fala sério, se ele não gostasse dela, né? Eu não sei, o cara não é tão frio assim, cara. Ele perdeu a filha dele, ok. Foi mas o cara não é nenhum bruto assim, nossa, eu odeio todos. Porque não necessariamente ele cuidava dela como um pai, etc. Mas ele cuidava dela enquanto ser humano. Era um apego humano que eles acabaram desenvolvendo um pro outro ali. E jogá-la ali e falar, ei, ó, vai, toma. Sai, até porque ela passou a ser a única companhia dele depois que a Tess morre. Então, isso é natural das pessoas, né? As pessoas aprendem a conviver umas com as outras e tirar o melhor da convivência, ainda mais na hora da merda absoluta. Com relação ao final, acho que teria feito o mesmo que Joel, por mais egoísta que possa parecer. Primeiro, porque a Ellie não foi consultada. Segundo, ela é nova demais pra tomar uma decisão do tipo, mesmo que o mundo de The Last of Us tenha feito dela uma garota mais forte. No diálogo final, o Joel diz pra ela, eu sei que não é o que você queria ouvir agora, mas... Terceiro e mais importante, é minha filha, porra! É isso, desejo sucesso pra vocês! Mas eu também não vejo outra opção pra aquele final lá. O que ele ia fazer? Ia falar a verdade pra menina e a menina ia ficar puta, ia ir embora e ia morrer. Exato. Acho que... E outra coisa, né? É, até que eu tava falando com o Guido. Tá, conseguem fazer a vacina. E aí? Como é que vai fazer pra espalhar pelo mundo? Se tá todo mundo um brigando contra o outro? Pois é. O tempo de espalhação daquela vacina, se conseguissem fazer a vacina... replicar, né? Porque o que ia ter de gente querendo pegar a vacina pra se curar e foda-se, né? Acabou. Então, assim, o mais provável é que não desse em porra nenhuma. Exato. Iam matar a garota à toa. Exatamente. Então, assim, acho que pra coroar esse final, talvez eles pudessem ter feito mais de um, né? Um você decide ali. Mas de certa forma, isso também meio que perturbaria o resultado final da história que você vai contar, né? Quando você bota mais de um final. É. Então, talvez tenha sido melhor assim mesmo. Assim, todo mundo discute o mesmo final. É, fica isso. Uma história só, é uma história que foi contada ali, e o objetivo era contar uma história mesmo, não era pra ser um jogo de um milhão de escolhas, etc. Crusher, lê aí o próximo e-mail pro Obsequio. E-mail do LGP, é isso? O LGP. Muito bom esse cast sobre Last of Us. Desde os primeiros trailers, achei que seria um jogo com algo a mais, pelo comentários que você via, acho que é. Fiquei empolgadíssimo para jogar. Faz tempo que não temos nada que inovasse realmente a jogabilidade. Com uma história cativante, estou me remoendo, pois tenho um Xbox. Ih, filho. Vai comprar o Play 3, vai. Alguém se fudeu. Alguém se fudeu e não fui eu. Insistir no Xbox. Cara, o videogame que tem controle a pilha, cara, se mata. Mas já estou vendo com um amigo o empréstimo de um Play 3. Se não, vou gastar uns trocos na lan house do bairro, pois a empolgação e as notas que vocês deram, ao jogo me levaram ao preciso jogar este jogo. Assim que terminar, mando um novo feedback. Obrigado pela recomendação e parabéns pelos últimos episódios que estão muito bons. PS, vocês não comentaram que no jogo os números de telefone da detetizadora que aparecem no game são de um disque sexo no mundo real. Deve ser brincadeira de estagiário experiente. A gente não comentou isso porque a gente não sabia. Eu fiquei sabendo depois também. Não peguei pra ligar pra aquele 1800 qualquer coisa. O que levou a Naughty Dog a se desculpar e dizer que queria retirar esse easter egg do jogo. Que é uma pena, porque eu achei demais, cara. Eu acho que isso não foi coisa de estagiário, não. Estagiário não pensa, cara. Não. É verdade. Não, mentira. Eu tenho 4 estagiários e todos são muito bons. Um beijo aí pro Emerson, pro Leandro, pra Thaís e pra Jéssica, vai. Beijo pra eles, mesmo eu não conhecendo eles. PS2. Em algumas horas, não pude deixar de pensar em a Kauan batendo em zumbis para proteger sua namorada Isis. Botou um ziz a mais aí. Isso é uma preguiça. Acho que sempre que pensar em zumbis, vou ter um flash de um índio com uma vassoura. Porra, a Kauan é demais, cara. Garis versus zumbis em breve no Kickstarter, no Catarse. Acho que vale a pena, hein? Acho que vale. Porra, eu vou conversar com uma galera aí que desenvolve jogos, cara. Garis versus zumbis. Garis versus zumbis. Tá cheio. Fala, pessoal. Não tem PS3, fraco. Mas me interessei pelo jogo e parece ser bem legal mesmo. Tadinho, ele não é fraco. Pode ser que ele só não tenha dinheiro pra comprar o PS3. É. O lance do load rápido, não lembro o nome que vocês falaram. Todo jogo praticamente tem, se você salvar e dar load. Mas deste modo que fizeram no jogo, parece ser irado. Acho que eu gostaria, acredito que fizeram isso pela praticidade. Enviado do celular. Então, o bom do Last of Us é que ele carrega tudo antes, né, cara? Carrega tudo. Demora 2 minutos carregando, tudo. Mas depois também vai. Exatamente. Vai. Não para um segundinho pra te dar um lag. E pra um jogo que ocupa 35GB de HD, que acho que é o maior jogo dessa geração, porque é mais fácil, né? Sendo exclusivo pra PlayStation, você pode colocar 50GB no jogo que cabe. Uhum. O Uncharted 3 também é enorme. Mas ele carrega uma vez só. O Uncharted também tem pouco load, mas em termos gráficos, o The Last of Us é mais carnívoro mesmo, é complicado. Cara, mas a hora que eu fazia, eu colocava o disco of Us, o disco do Last of Us. Colocava o disco do Last of Us e ia passear, cara. Ia beber uma água, dar um mijão, voltava, dava um load game, depois passava mais um pouquinho, ia no Facebook, aí o jogo carregou, aí já era, cara, é só alegria, vai que vai. Como eu joguei o jogo em 4 sessões, eu só vi esse load em 4 vezes. Eu vi algumas. Eu vi 4 vezes. Não dava pra jogar muito bom. Eu trabalhei, tá? Eu virei 4 dias de semana jogando, tá? Você evitou uma conjuntivite. Não, eu nunca tive conjuntivite, isso é coisa do ninja inimigo, que fala que entra na praia da conjuntivite. Aqui, ó. Na época não tinha o grupo do WhatsApp, entendeu? Verdade. Aí eu trabalhava. Verdade. Aqui, Debs, ó, o garoto aqui tem nick de Dota. O nick de Dota dele é Soul. Ele tem 15 anos. Olha que garotinho. Oh. Ele é o quê, Debs? Ele é o quê? O Virjão. Virjão. Vai saber isso. Leva na brincadeira, garoto. Na esportiva, por favor. É, Bom Jardim, Rio de Janeiro. Bom Jardim é interior do Rio de Janeiro, é perto de Nova Friburgo. O Brooks, o tio do Brooks tem uma fazenda lá. Olha só. Porra, bonito lugar. Que rico, é, exatamente, rico. Olá, pessoal do Baixo Frente Soco, como vão vocês? Provavelmente esse e-mail será longo, me desculpem. Eu adorei o The Last of Us, seu enredo é incrível e me fez perder um pouco de preconceito com esse negócio de zumbi que tem em tudo quanto é jogo. Tem zumbi. São infectados, né? É zumbi com outro nome. Zumbi, né? É. Particularmente nessa geração, ele só não é melhor que o Dark Souls, meu jogo preferido de toda a eternidade. Mamilo. Zerei só 8 vezes, que é o máximo de New Game Mais do jogo. A zero menos que o Tengu Maru ainda. Esse Dark Souls não é o que é mó difícil? É, dizem que é difícil. Acho que esse cara, olha, eu tenho certeza agora que ele nunca comeu mulher. Ah, eu tenho 15 anos ainda, dá um desconto. Você também não tinha comido? Eu também não tinha comido. Eu não tinha mesmo. Eu também não. Né? Mudou bastante. Então fica tranquilo. Até hoje nunca comi mulher. Impressionante. Tá dando mole. É bom, Jona. Eu garanto. Opa, que maravilha. Eu userei com um amigo, pois eu fui burro e comprei um Xbox. E ele um Play 3. Dá zero pra ele. Começamos o jogo em uma sexta à noite, depois de muito café e sucrilhos. Terminamos na tarde de sábado. O jogo tá lindo esse e-mail, cara. Que fofo. Tá fantástico, tá fantástico. O jogo, sem dúvidas, é extremamente emocionante e desesperador. Soube aproveitar muito bem o conceito de Survivor Horror. A minha parte preferida no jogo é o inverno, pois, spoiler alert, quando o Joel, lê-se Joel, cara, Joel, dá uma de Lara e perfura o baço. Obrigado, Last of Us, por mostrar o que isso faz. É o começo do Tomb Raider novo, a Lara também perfura o baço, só que ela sai andando e foda-se. De boas. Nada aconteceu. Suave. E corta pra ela, eu e meu amigo olhamos pra cara um do outro e falamos, não, cara, ele não morreu. A parte que o David fala, a maioria de meus homens morreu por um homem louco, e esse homem louco estava acompanhado por uma garotinha. Eu arrepiei. E a propósito, vocês não comentaram de como foi brutal a Ellie matando o David. Eu achei sensacional. Fim dos spoilers. Agora, referente ao episódio de Metal Gear Solid Rising, eu achei o jogo muito bom, gosto desse gênero, que eu mais rejogo. Acho a trilha sonora impecável. Quando o boss tá com um pouco de vida e começa um quick time event, solta o vocal, é incrível. O que eu mais gostei no jogo foram as boss battles, blá blá, só fui descobrir como bloqueia na batalha contra o chefe final. Não me perguntem, o estresse foi derrotar o filho da puta do Monsoon. Não lembro o nome do personagem, é Monsoon. Desculpa pelo meio gigante, abraço a todos, esperando o episódio de Dark Souls ou Assassin's Creed, 2 pontos, D maiúsculo, tchau. Beijo. Para de jogar Dota, cara, porra. Isso aí. Crusher. Sou eu? Tu. Fala, seus malditos funkeiros, esse começou bem, hein? Esse manja das putarias. Manja das putarias. Meu nome é William Nunes, tenho 25 anos e falo do local mais próximo do universo devastado de The Last of Us, Osasco, São Paulo. Puta, esse manja mesmo das putarias, cara. Tem toda a razão. Terra parabéns. De Jorod. Bom, The Last of Us é um dos jogos mais tensos, talvez o mais, que já joguei. Pois em quase nenhum momento você... Não, calma aí. Pois em quase nenhum momento você vê a narrativa... Nossa, caraca, nessa frase. Em quase nenhum momento, esquece você, a narrativa abre espaços. Cara, desculpa, para... o cara colocou você aqui. Caralho, em quase nenhum momento, quase... a narrativa abre espaços para se. Porra, caraca. Cara, pra se prender às mecânicas de jogo de diversão. Caralho, tá muito vamos louco. Pular esse parágrafo e vamos pro próximo. Por aí. A princípio, tive dificuldades em aceitar aquele mundo, aquelas pessoas. Tanto que no primeiro encontro com a Ellie, pensei: sério, eu terei que aturar essa menina escrota por aí? Mas o trabalho de concepção de personagens foi tão foda que sem perceber eu já tinha assimilado a personalidade do Joel naquela história, ali aos interesses dos outros. Tá de brinquedo with me, cara? Tá de brinquedo with me? Cara, faz essa frase aí e manda de novo pra gente, cara. Tá foda. Contudo, a forma como a jornada muda a relação dos personagens de acordo com a passagem das estações é incrível. Uma vez que você percebe o quão importante a união dos protagonistas é importante para mantê-los vivos... Pô, falta umas vírgulas aqui, cara. Calma aí. Ô, Saramago. É, foi importante. Uma vez que você percebe o quão importante a união dos protagonistas é importante para mantê-los vivos naquele meio ambiente, falsamente visto como decadente pelos sobreviventes, que é impossível não chegar ao final sem importando tanto com eles a ponto de saber que as coisas não ficarão bem, mas você quer preservá-los ao máximo. Ainda não deu tempo para avaliar se é o jogo da geração, do ano, mês, semana ou sei lá, mas The Last of Us é uma experiência tão única que certamente vai influenciar diversos aspectos que a indústria tomará enquanto meio de impacto cultural. É isso, abraços. Falta umas vírgulas. Ó, refaz também esse penúltimo parágrafo com umas vírgulas, tá? Cara, pra mim o Last of Us é o jogo. Pra mim é o jogo da geração. É o jogo da minha vida, na verdade, cara. É o jogo da vida, cara. Não, ele platinou a vida ali. O cara conseguiu fazer o jogo perfeito. Eu confesso que o The Last of Us passou muito facilmente o Red Dead Redemption pra mim. Acima dele só está glorioso o FFT. Só Tactics, super. Deixa de ser xoxoteiro, cara. Não, xoxoteiro sempre. Que isso? A senhora está profanando. Porra, Last of Us, cara. MC da Leste. MC da Leste, of. Próximo e-mail, Dedé. Fala, galera. Excelente episódio. Realmente muito completo. Parei, vou falar direito. Nossa, até pra falar, parei, vou falar direito, eu falei isso. Faz o Presunic. Só pra contribuir com o que já foi falado, referente à polêmica David L, na minha humilde opinião, fica evidente as intenções grotescas do vilão quando na última cena do inverno, o desgraçado a subjuga e diz algo como champa, assim, lagar... Não, brincadeira. Agora você vai ver, sua garotinha danada. Nesse momento, Joel chega para salvá-la. Ela já chorando fala para ele: Joel, ele ia. Para mim, nesse momento, ficou bem nítido da intenção maldita do indivíduo. Em relação à mochila da Ellie, realmente diversos itens e é muito bacana. Claro, é a bolsa do Félix. Olhar todos e escutar os comentários dela. Para quem baixou e não viu, baixa aí na seleção de capítulos e selecionar o dela, que dá uma olhada e vale a pena. Smile com sorriso. Abraço a todos e até a próxima. Ah, dá certo! Deve, você podia ter dublado a Ellie, ia ficar melhor do que a menina que fez. Verdade. Aí. Vamos fazer uma cena. Vamos fazer uma cena aqui de Joel com Ellie. Vou fazer o Joel e você faz a Ellie. É. Caralho, como é que imita a voz desse filho da puta? Ele tem uma voz muito grossa. Que isso, agora eu não consigo nem pensar na voz da Ellie. Não, então, faz a sua versão. Eu vou tentar imitar do Joel porque já tá perfeita. Beleza. Olha, escuta, eles estão vindo por aqui. Pega essa espingarda, se esconde atrás do carro e fica aí até eu sair, tá certo? Mas eu nunca usei uma espingarda. Olha, é fácil. Você nasceu pra sobreviver, garota. É só apertar o gatilho. Mira, de preferência, no corpo e aperta o gatilho, tá legal? Pá! Porra, a espingarda era eu que ia fazer. Pum! Pium, pium, pium! Próximo e-mail. Gente, é campeão, né, gente? Puta que pariu. Ah, olá, BF Soqueiros que usam tangas. Tem muito tempo que eu não mando e-mail e realmente vocês estão numa maré foda só de falar de jogos atuais. Mas em relação ao FIFA 13, com o Ilapso no Twitch, vamos aos... Ih, olha o Cruz! Ih, olá. É ele, ó. É ele. O Rage que nem vem com o Ranger Kitter, nosso amigo Ranger Kitter. Não dei Rage Kit, pensei que o Ilapso tinha que estar me subestimando. Mas descobri o porquê. Meu notebook não estava ligado na tomada. Sim, não percebi isso. Ou seja, modo econômico. Sim, quem tem Note sabe que merda é essa. Minha placa da AMD não rodou. Ou seja, joguei com a placa integrada. E meu i5 limitado pelo modo econômico não aguentou FIFA. O navegador cheio de abas e Twitch aberto. Skype Office ao mesmo tempo. Ou, cara, muita explicação, cara. Isso aí. Verdade. Sabe tudo isso, cara. Era, inclusive era pra ser os e-mails do The Last of Us aqui. Não sei nem que isso veio parar aqui. Tá, então, próximo. Arthur Dornas. É, brincadeira, cara. Mas você deu rage kit, aceita. É. Arthur Dornas. Fala, galera, que saudade. Sentiram minha falta? Quem é esse cara? Sentimos, claro. Pô, que isso, você. Espero que sim, mas vou parar de falar besteira e falar de The Last of Us. Tenho 16 aninhos e poucas mídias me abalaram tanto como esse jogo. Fiquei maravilhado com tudo, principalmente a história. Sempre adorei narrativas, não tanto como o meu xará Ludobardo. E a contada pelo jogo me emocionou, me conquistou. Como não quero dar spoiler, vou ser rápido. Aquela parte do Ish, onde mostra as crianças mortas. E o menino do lado tem escrito, eles não sofreram. Aquilo me deu um arrepio foda. Gostaria de falar mais e queria também ter participado do podcast, mas estou ocupado. Eu não ia te chamar mesmo, porra? Que merda é essa? Não, sacanagem. Você é abusado mesmo? Porra. Vamos fazer o podcast da Last of Us dos ouvintes depois. Então, abraços. Claro que pode. Então, abraços e mesmo que eu não esteja mandando e-mail toda semana, sempre escuto vocês. Valeu. Valeu, Arthur. Valeu. Um abraço, um amplexo efusivo pra você. É isso, né? Não, pensado. Cara, o nome dele é Ludobardo. Ah, é verdade, é Ludobardo. Desculpa, Ludobardo. Ele falou que é xará. É xará, é o xará. Xará. Esses foram os e-mails que nós recebemos sobre The Last of Us na época. Demoramos 1 bilhão de anos pra ler, mas aos poucos estamos colocando aqui o Baixo Frente Soco em dia com você, nosso querido ouvinte, nossos queridos acompanhantes, nossos queridos amigos, confradas, colegas. Nossa, ficou meio feio, né? Acompanhante, parece outra coisa. É, tá tendo muito medo de mulher agora, né? Não sei se você reparou. Opa, não, esquece isso, não falei isso. Isso conclui o nosso codec. E até a próxima, né? Até a próxima, beijo. Até a próxima. Beijo. Beijo. Amplexos. Aquele aperto de mão. Aperto de mão. Opa, que maravilha. Coisa suave, crocante, cremosa, champatinho e lagarto. R$2,99 na promoção. E é Friboi. Você pode comprar, que é seguro. Mas só na etiqueta amarela. Vermes por peça. Tá certo. Tá certo. São, e os vermes são Kazei Shiroi. Exato. E são todos treinados, fazem piruletas e cambalhotas. São fungos de MC da Leste. Diversão na vez. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. Bigby! Everyone knows you, Big Bad Wolf. Meu querido, o que você tem jogado? Eu tenho jogado Lobinho Entre a Gente. O Lobinho Nas Veio. Mais um jogo de quadrinhos aqui. É um jogo baseado na Fables, né? Histórias de quadrinhos, isso. Fábulas. É, eu acho que até saiu no Brasil pela Panini já há uns 2-3 anos. Na verdade, ela já saiu pela Devir, já saiu pela Pixel e agora sai pela Panini, em ordem cronológica, bonitinho. E eu acho importante explicar direitinho como é Fábulas antes de falar do jogo, né? Sim. Fábulas tá sendo lançado, eu acho que faz quase 10 anos já nos Estados Unidos. Tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo. Tá em que edição? Na 100, não é? Por aí? 130 e alguma coisa. Ah, então já tem mais de 10 aí. Anos com certeza, né? Uma por vez. 10 anos seriam 120 edições. Se saísse todo mês, e acho que não que eu acho sai. Que não é assim, às vezes atrasa, é. É, eu acho que tem uns 10 anos aí. Então, é uma é da DC, né? Só que é do selo Vértigo, né? Nasceu na Vértigo lá. E assim, a história, quando você explica como é que é a história, as pessoas ficam meio chateada porque parece besta, né? Parece bobo, mas não é. É sobre as fábulas, né? Branca de Neve, Lobo Mau, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, todas essas fábulas, só que no nosso mundo real, né? O mundo... Eles moram em Nova York, né? No caso. Por que eles moram em Nova York? Porque lá é muito bom, cara. Realmente é muito bom lá, cara. Porra. Eu tô com uma puta saudade de Nova York. Também, cara. Eu vi uma foto de um cara esses dias aí na nossa Midtown lá. Fiquei triste. Chateado. Vi os bonequinhos do One Piece ali, que a gente comprava todo dia. Porra. Chateado. cada memória é uma tristeza. Nem fala. Então, ele... Porque na Terra Natal, né, que é a Terra das Fábulas, teve uma merda lá, surgiu uma pessoa que eles intitulam de Adversário. Adversário. E tomou conta da Terra Natal inteira. Ele falou, ó, agora quem manda aqui nessa porra sou eu. E começou a matar todo mundo. E as fábulas que conseguiram fugiram, né? Elas se exilaram na Terra, no nosso mundo, no mundinho normal. E aí eles vivem num vilarejo em Nova York, né? Se passam por pessoas normais. As fábulas que são fábulas pessoas, elas vivem em Nova York. E as fábulas que são bichos, né? Que são monstros, elas vivem numa fazenda no interior, no interior ali dos Estados Unidos, perto de Nova York. Não falam onde é, então não interessa também. É numa fazenda lá, então elas ficam lá exiladas assim, porque elas não conseguem viver entre os humanos. E aí tem alguns personagens principais da história, né? A Branca de Neve é uma delas. A Branca de Neve é como se fosse um assistente do prefeito dessa comunidade. O Lobo Mau, que o nome dele é Bigby, e ele consegue se transformar em humano, e ele é o xerife da cidade, o que faz muito sentido. E mais alguns personagens, como o Fera, também faz parte da comunidade, a Bela, enfim. E o mais legal é que o príncipe é um cara só, que comeu todo mundo. Eu ia falar isso. Essa é a parte mais genial, que me fez continuar lendo, porque quando eu vi que o príncipe era o único príncipe que rapou todas, rapou a Branca de Neve, a Bela Adormecida, a Cinderela, ele pegou todas, e ele é um putão. Não, e ele é um duro, né? Ele pega as mulheres pra pegar o dinheiro também das mulheres. Porque ele não tem dinheiro de nada. Ele não é príncipe de porra nenhuma. E ele pega ela, se separa e pega outra. E se separa e pega outra. Ele é mó mulherengo. É um personagem muito bom, cara. Muito bom mesmo. E a Branca de Neve é a prefeita da galera. Ela começa como assistente. Depois ela vira prefeita, né? Aí acontece algumas coisas, enfim. E o primeiro arco, né? Da HQ inteira, que vai até o capítulo lá pro seu 100 e poucos, assim. Quase 100, eu acho que 90 e poucos. É sobre esse adversário: quem ele é, o que ele faz. Eles querendo derrotar o adversário pra poder, né, ter a Terra Natal de volta, né? Enfim. O jogo, né, como é da Telltale, então eles focaram, eles deixaram bem específico pro personagem, porque o mundo, né, todo o ambiente, ele é bem grande, assim, né? Daria pra eles explorarem muita coisa. Eles preferiram focar num dos melhores personagens da HQ, que é o Lobo Mau, né? O Bigby. O jogo da Telltale, a Telltale é a mesma empresa que fez o De Volta pro Futuro, aquele Jurassic Park, Sam e Max, Walking Dead. tá fazendo uma linha de jogos de adventure mesmo, né? O Point and Click recuperou o gênero de uma forma muito boa e tem feito uma série de jogos muito bons explorando esse cenário e principalmente lidando muito bem com franquias. Fez com De Volta para o Futuro, com Walking Dead, o Jurassic Park parece que não deu muito certo, mas os outros dois casos deram muito certo, fizeram jogos excelentes. Aí atacaram agora no Fábulas, que foi uma escolha, a princípio, para quem vê de fora, não joguei ainda, perfeita. É, para quem não conhece, né, porque quando eles escolheram Walking Dead, já tava bombando, né? Então Era uma escolha assim que todo mundo conhecia. Fábulas, nem todo mundo conhece, tanto é que o próprio nome do jogo, The Wolf Among Us, ele não chama muita atenção nem para quem é fã de Fábulas. Exatamente. Eu descobri que era sobre Fábulas quando eu cliquei pra ver que porra de jogo era aquele, entendeu? E aí eu comprei na hora, na pré-venda, né? Enfim. Mas de certa forma, acho que também leva uma vantagem nisso, porque Walking Dead, tudo bem, já tava estourado, tinha série de televisão, por mais que o jogo fosse puxando mais pros quadrinhos, né, onde tivesse que puxar pra alguma coisa, as pessoas estão se ambientando, tão ambientadas, na verdade, ao mundo, porque a maioria viu a série de televisão. E mesmo quem não viu também, dá pra jogar, porque, enfim, tá tudo contido ali. É, porque no Walking Dead, por exemplo, eles usavam só a ideia, né? Os personagens são completamente separados, tem nada a ver. Exatamente. The Wolf Among Us, ele já usa os personagens da HQ. Tanto é que, assim, pra quem vai jogar, se você não conhece nada da HQ, é bacana? É, você vai entender, é tranquilo. Pra quem lê a HQ, é muito mais legal, óbvio, né? Porque ele faz referência a N personagens que não tem como eles ficarem explicando todo o background do personagem, o que ele tá fazendo ali. Então, algumas coisas, pra quem lê o HQ, é mais interessante. Por outro lado, também tem a vantagem de que são personagens que são conhecidos, né? Qualquer um de nós conhece. Então, por mais que você não esteja ambientado aquela personificação, aquela caracterização dos personagens, você tem alguma coisa na sua cabeça, algum estereótipo formado deles, do príncipe, da Branca de Neve, que o personagem no jogo ou no quadrinho vai te contradizer ou vai corresponder à sua expectativa. É, tem essa jogada aí. Então, de certa forma, acaba que não exclui o cara que nunca leu Fábulas, porque são personagens que são conhecidos pra todo mundo. E é até legal, porque ele explora fábulas que pra gente, né, pra nós brasileiros, não são conhecidos. São fábulas bem específicas, assim, que eu acho que é mais conhecido pelos americanos e tal, ou por alguém que estuda sobre isso. É, europeu aparece, e americano, porque tem o Sandman, né? São personagens bem bizarros, assim, que só se você for atrás pra saber que fábula era aquela. É, o Jack Frost, por exemplo, que tem naquele filme lá, Origem dos Guardiões também. Né? Então, tem N personagens aí que aparecem que a gente não conhece muito, mas os personagens principais são todos conhecidos, assim, mundialmente mesmo, né? Então você não precisa achar que vai ficar boiando sobre quem é esse personagem. Tanto é que no jogo, quando você encontra uma fábula nova, ele já avisa que dá pra você ir no inventário lá e ler a história sobre a fábula, né? Ele explica quem é aquela fábula. Não quem é o personagem dentro da história, mas que fábula é aquela e qual que é a história da fábula. Né? Então você acaba não ficando tão perdido. E eu não joguei De Volta para o Futuro, por exemplo, da Telltale. Eu não joguei, nem o Jurassic Park. Eu comecei jogando Walking Dead deles. E eu não sei se os outros jogos seguiam o mesmo esquema do Walking Dead, né? A gente sabe que é Adventure, mas você tem uma decisão a tomar e você tem tempo para tomar decisão e tal. E no Walking Dead era assim. E no The Wolf Among Us eles continuaram com a mesma coisa. Então, assim, a jogabilidade, o esquema do jogo é idêntico ao Walking Dead. Não muda absolutamente nada, o que pra mim não me incomodou nem um pouco, porque eu achei fantástico o Walking Dead e não tinha como ser como esse jogo ser diferente, porque ele tem a ideia do jogo é você jogar com um personagem, com o Lobo Mau, né, que é o Bigby. Então, o Bigby é o xerife da cidade, então você tem um caso, né, o capítulo começa com um caso e você tem que ir atrás investigando, ou seja, se encaixa perfeitamente na proposta desse tipo de jogo de adventure. Então você tem que procurar alguma coisa na tela, e toda hora tem que ficar tomando decisão, e todas as decisões com tempo, igual era o Walking Dead, né? Perfeito. Então tá seguindo a mesma linha. E só saiu um episódio até agora, né? Os próximos episódios estão programados pros próximos meses aí, e ele começa com um plot simples, e que você vê que no final do capítulo vai se tornando uma coisa muito maior, né? Então você já espera uma história bacana e, assim, envolvente, até pra quem lê HQ, porque é uma história original, né? Não te, só foi consultar, só o Bill Willigan, né? Que é o quem criou o Fables, ele foi consultado durante o processo do roteiro, mas o roteiro não é dele e tal, mas tem a consultoria dele, então tem os olhos dele, então você espera uma pegada mais ou menos como é a história das HQs, então provavelmente vai ter bastante reviravolta, que isso é um dos pontos fortes da HQ, quando você espera que alguma coisa vai acontecer, dá uma zoada toda na história e muda tudo, enfim. A arte é sensacional, né? Essa arte permanece a mesma. Acredito que o grupo de artistas que já tá seguindo, né? Tem seguido é já. É o mesmo da Telltale, que fez Walking Dead, aquele é meio cartunesco, né? O que faz todo sentido, porque é de uma HQ, então é bem legal. É um negócio leve, né? Pra jogar no PC é bem tranquilo, cara. Você não precisa ter um PC muito foda pra jogar. Eu tô jogando na Steam. Eu nem sei se saiu pra PlayStation e Xbox ainda. Provavelmente saiu. Mas tem essa. De fato, tem essa vantagem. O jogo é tão leve que você, qualquer laptopzinho aí com placa de vídeo integrada, você consegue rodar esses jogos até o teu. Não tem nenhum estresse. E bom, cara, não tem nem o que falar. Não vou explicar muito sobre a história, porque eu já daria spoiler logo no começo e não é legal, porque você tem que investigar e descobrir o que tá acontecendo, né? Então é bacana você descobrir isso durante o jogo. Mas pra quem gostou de Walking Dead, de Volta para o Futuro, até o Jurassic Park, que foi que o pessoal menos gostou, não tenho dúvida que vai curtir demais, cara. E eu tô achando bacana essa iniciativa da Telltale, né? Porque Walking Dead deu muito certo, né? Então acho que eles falaram, vamos apostar em outra HQ. E eu acho que eles escolheram uma HQ que tem um background fantástico, tem muita coisa pra contar. Se fizer sucesso, com certeza vai ter outros episódios, igual vai sair agora o episódio 2 do Walking Dead. Então, certeza que vai ser outros episódios. E eu espero que eles continuem entrando nesse mundo de HQ, né? Porque tem muita coisa aí, principalmente da Vertigo, que dá pra ser aproveitado. Tem um exemplo assim que eu penso na hora assim, é que seria Constantine, né? Constantine. Dá muito pano pra manga, cara. Daria pra fazer um puta de um jogo. Tem várias histórias em quadrinhos, assim, no mercado americano mesmo, que são histórias em quadrinhos. Até o Ex-Máquina, por exemplo, que teoricamente é de super-herói, mas é uma história de personagens. Então, quando você tem uma história de personagens como essa, como Walking Dead, como Fables, que são focadas mais em personagens, em diálogo, em interação entre personagens, mais isso do que ação, dá pra sair um jogo desse com tranquilidade. Então, se a gente for parar pra pensar, tem o Ex-Máquina, tem o The Last Man, tem Vampiro Americano, tem uma porrada de DMZ, talvez, dá pra pensar. Preacher, daria pra fazer de Preacher, por exemplo. Seria bem mais dark assim, mas daria pra fazer. Pô, tem muita coisa. Inescrito, né? Inescrito tá fazendo um sucesso absurdo na Vertigo lá nos Estados Unidos. E seria uma que também daria pra ir no embalo aí, porque tem uma pegada muito Harry Potter e tal. Pô, tem muita coisa que dá pra fazer. E eles fizeram comprovadamente, eles vêm fazendo comprovadamente um trabalho muito bom em resgatar esse tipo de jogo e em adequar esse tipo de jogo, adequar as histórias que eles estão pegando a esse tipo de jogo. Claro que até agora as histórias em si os ajudaram, porque eram histórias que são bastante concebíveis de se encaixar nessa dinâmica de jogo. Mas eles realmente têm feito um trabalho muito bom. E mais importante que isso é como eles estão fazendo os jogos serem acessíveis. Os gráficos são muito simples e, como a gente falou, consegue rodar em qualquer computador. A formatação de jogo episódica, você coloca um episódio a cada X tempo do seu jogo lá para o pessoal comprar, também ajuda muito, né? Porque o cara às vezes, não gostei, não compra mais, gastou lá R$15, também não custa mais. E sem contar que, e é bacana, porque a gente sabe, pô, o pessoal da nossa idade, assim, 28, 30 anos, a gente não tem tempo pra jogar videogame pra caralho, né? Então você pega você compra um episódio, e o episódio da Telltale costuma durar, sei lá, no máximo aí, estourando 2 horas, é muito simples de você pegar, jogar, e ele cria aquela sensação de, porra, tem que sair logo o próximo episódio, porque tá no hype, e a história tá muito foda, comigo o Walking Dead foi assim, no dia que saiu o último episódio, eu comprei e joguei na hora, porque eu tava muito desesperado pra saber como é que ia terminar, entendeu? Eu acho bacana que eles mesmos estão criando hype em cima da história deles, e deve tá vendendo bem até, cara. Eu preferi comprar na época do Walking Dead, eu comprei os episódios todos separados, né, fui comprando aos poucos. Esse assim, porque eu já tenho confiança na Telltale, eu fui lá e comprei todos os episódios, só tô esperando sair, né, porque quando lançar, aí fica disponível pra download, eu vou lá embaixo e continuo, né. E vai te dando, aos poucos, essa sensação de missão cumprida, entre aspas, né, de satisfação satisfação, porque você terminou uma coisa e não dá aquela sensação que às vezes a gente tem, que acaba fazendo a gente largar o jogo, de que, tipo, pô, cheguei na metade, mas, ah, cara, falta 20 horas, parei. E esse parei acaba parei pra sempre, entendeu? É o que acontece muito comigo, né? Acontece isso com todo mundo. É clássico, acontece pra caramba, que você fala, pô, o jogo é até legal, mas não acaba nunca, então não dá. É, parei. Só ver o teu Fire Emblem e o meu Project X-Zone aí, que tá parado aí, sei lá, quando a gente volta, né, mas... Sei lá, entendeu? Se fossem episódios, talvez não acontecesse isso, mas essa sensação, essa psicologia de você saber que tá lá o jogo inteiro ainda, faltando metade do jogo, você fica, porra, não vai acabar nunca, e é não, né, os jogos até o Telltale tem essa vantagem muito clara que isso realmente não acontece. E pô, cara, sei lá, eu achei barato pagar R$40 num jogo desse. Eu acho os jogos deles baratos, assim, porque se você somar os 5 episódios, que tem mais ou menos umas 2 horas, né, vai dar umas 10 horas de jogo aí. Tem tanto jogo aí de 6 horas de jogo que é $60, entendeu? Então paguei R$40, que é $20 em dólares, cara, sei lá. Acho que agora a gente tá pagando isso por cinema, né? Já, quase. Então. R$40 um ingresso de cinema, então... Pois é, então eu acho baratinho e espero que continue, né? Continue nessa caminhada. Eu espero ver da Telltale uma história original, né? Porque eu acho que eles estão vindo num... Tá amadurecendo pra isso. Tá amadurecendo bastante, assim. Eu não sei se eles estão esperando juntar dinheiro, né? Deve estar esperando juntar dinheiro aí pra criar uma história própria. Pode ser. Pô, quando sair uma história própria, eu acho que tem tudo pra dar certo aí, né? Dependendo de como é que for o foco dos caras. Isso aí. Crusher, nota pro capítulo 1 de The Wolf Among Us. E aí, anota o dinheirinho da Steam? As duas coisas. Vamos no tudo dobrado agora. Avaliação dupla. Notinha... Opa. Pô, notinha, cara, isso é foda porque eu não vi um defeito nesse jogo ainda, né? No episódio 1, então eu tenho que dar 10, não tem como eu não dar 10. Né? Eu procurei defeito, até tentei ser meio crítico. Pode ser que as pessoas achem que o fato de ser... a jogabilidade ser idêntica ao Walking Dead possa ser um defeito. Eu não acho um defeito porque é adventure game, né? É isso, né? Não tem muito o que fugir. Eu acho que até a ideia de você ter que tomar decisões com o tempo é até uma inovação da Telltale, então, sei lá, eu acho isso... não acho isso um defeito. São jogos narrativos muito mais do que qualquer outra coisa. O foco não tá na mecânica, o foco tá na história que o jogo tá te contando. E deu muito certo, né? Então acho que os caras têm que continuar mesmo, cara. Em time que tá dando certo não se mexe, né? Perfeito. Então tem que ir embora. Eu dou 10. Dinheirinho, cara, assim, eu paguei R$40 no lançamento, né? Então, assim, numa promoção da Steam, que geralmente fim de ano, R$20 dá pra pagar assim fácil. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, Natal tá chegando, eu vou comprar o meu. The Wolf Among Us. The Wolf. O Lobinho tá aí com a gente. Lobinho, Para onde ele está indo? O único chefe de mim sou eu. Você quer dentes? Eu quero respostas. Espera até os assassinos do Máscara Negra acabarem com você. Que assassino? Quem vencer vai ficar famoso e rico. Pelo menos sabemos que não será feio. Parada aí! Nem mais um passo! Estou te prendendo. Hoje não. Diga pra mim o que você tem jogado. O último jogo terminado aqui pelas vinhas de Countdown City foi Batman Arkham Origins, as origens do Arkham. O o problema. Jogo lançado agora no final de outubro pela Warner, já não é mais com a Pedra Stead, mudou o desenvolvimento. Pode ter mudado, mas nem tanto, cara. A gente ficou aí com um pouco no pé nas costas, sem saber como é que ia ser o destino do jogo com outra desenvolvedora à frente. Mas e aí, qual foi o produto final? O negócio é o seguinte, eu nunca me senti tão à vontade num jogo quanto em Arkham Origins, pro bem e pro mal. Por quê? Porque, embora seja outra desenvolvedora, o engine é todinho o Arkham City, com uma outra coisa diferente pra facilitar. E acho que esse é o problema. Ficou confortável demais, ficou muito fácil, ficou tranquilo. Os jogos anteriores não eram dos mais difíceis, assim, né? Eles tinham os desafios até, mas assim, sempre tinha um modo demolidor que resolvia tudo. Isso aí acabava que prejudicava. É, agora tá mais fácil ainda, porque tem um certo modo CSI, onde você investiga a cena de um crime e você transforma ela num videozinho que você assiste pra ver o que você perdeu. É ainda mais tranquilo achar as coisas. Que agora você tem um modo CSI bolado. Fora isso, o gameplay é exatamente o mesmo, com uma diferença que você pode planar mais tranquilamente agora, o que a Rocksteady não conseguiu fazer em dois jogos. Esses caras novos foram aí, mexeram, e a coisa tá bonita. Tá maior o jogo? Tá no mesmo tamanho do City, eu diria. Se você for tomar o tempo pra querer fazer tudo, né? É meu pinto biônico digital, sei lá o quê. Pirua! Meu peru gigantesco da PSN e da Live. Aí você vai tomar um certo tempinho, mas é mais ou menos o mesmo tempo que todo mundo passou com o City, assim. Eu diria 65 a 70 horas. E aí, em termos de tamanho de mapa, acho que a diferença mesmo fica um pouco nessa, né? Porque abre pra uma cidade. Uhum. Já não tem mais... não tá mais aquela cidade sitiada, pelo menos, né? É. Que você tinha no segundo jogo. Mas isso é um pouquinho de problema também, porque o mapa de Gotham também não é tão grande assim, igual a gente queria que fosse. A gente vê pontos importantes do mapa, principalmente pra quem lê Batman, assim, a milha do entretenimento tá no jogo, os quatro pontos, o beco do crime tá no jogo. Aliás, o beco do crime rende uma cena legal. Pena que ela não tem nada a ver com a história de sidequest. Mas, sempre você anda por um bom pedaço de Gotham. Eu só não queria acreditar que aquilo já é tudo. Tipo, não tem o Parque Robinson, que é onde a Era Venenosa anda. Não tem a parte alta da cidade, você só anda na periferia. Mas ainda assim, o mapa é bem grande e tem o novo transporte do Batman, que é o Batwing. Não o personagem, dessa vez a nave. Mas como é que funciona essa... O Batwing? O Batwing você não pilota ele, você chama e ele te deixa no local onde você precisa. É um táxi, é um transporte rápido. É um transporte rápido, mas para consegui-lo, para conseguir chegar a novos pontos da cidade, você precisa chegar a um dos bairros a pé e detonar um negócio que o Enigma, veja bem, eu já vou explicar isso. Opa! O Enigma deixou pra você, ele hackeou sua rede e deixou um bloqueador. Aí o Batwing não pode vir onde você tá porque ele não tem como se orientar. História, roteiro. A parada é a seguinte, esse jogo é 5 anos antes do Asylum e talvez uns 7 antes do City. Eles não especificam muito tempo quanto tempo tem do City pro Asylum. Cronologicamente ele é o primeiro, né? Ele vai naquela pegada do Batman início de carreira. É, esse é o segundo ano do Batman e o segundo Natal horrível dele. Assim, o Batman ainda não tem aliados na polícia, o único aliado que ele tem é o próprio Alfred, que toma aquela liberdade do Alfred do Dark Knight Rises e fica querendo que o Bruce tome outro rumo na vida, né? Sim. Aliás, isso rende um diálogo muito legal. Você pode perder um tempinho falando com o Alfred, que é muito bom os diálogos. Tipo, rola até um momento onde o Bruce fala: ah, desculpe, Alfred, se eu não sou um rico normal que gasta com pó e bebida. E mulher. O lance é o seguinte, é o segundo Natal do Bruce com o Batman, e ele, depois de investigar um ataque à prisão Blackgate, que é um negócio que ainda não tinha rolado... Blackgate é a prisão de segurança máxima do universo DC, em Gotham, no caso. É uma das, né? É a de Gotham. Assim, se você é um vilão do Batman e você não é doido, você vai pra Blackgate. Exatamente, tem essa dicotomia, né? Deve ter uns três vilões do Batman em Blackgate, porque todos são malucos e todos acabam indo pro Asilo Arkham. Né, alguns até começam normais e terminam uma história doida. Pois é, mas assim, acho que o Máscara Negra deve ser um dos poucos que acaba indo não pro asilo, mas pra Blackgate, né? Porque ele não é maluco, ele só. Ele só tem a cara só preta. O cara só é ruim mesmo. Ele é sangue ruim pra cacete. Então, depois de investigar esse ataque e impedir que o comissário Loeb. Olha só, hein? Opa, olha só. comissário Gillian B. Loeb seja assassinado pela, não, pela máfia, pelo Máscara Negra pessoalmente, joga ele dentro de uma máscara, de uma câmara de gás. O Batman ataca eles e é detido pelo crocodilo no topo do prédio da prisão. E depois de derrotar o crocodilo, o Batman tenta tirar algumas informações dele e descobre que tem 8 super assassinos, negros famosos mundialmente. Os rockstars do assassinato estão vindo pra pegar o Batman nessa noite. Ele só tem essa noite pra tentar. Que noite horrível para ter cuscuz. Qualquer um desses... Não, qualquer um desses assassinos, se acertar o Batman e matar, ganha 50 milhões. Com essa grana, até eu ia. Claro. Porra. Já estamos lá, inclusive, né? Uhum. Ah, puxou. Só, oh, gente. Vou até colocar uma cuequinha verde aqui pra... gente! Aí, nisso, o Capitão James Gordon recebe uma denúncia anônima do que tá rolando e prevê que a noite vai ser horrível. Vai ser uma bosta essa noite. Aí, o Batman começa a ser caçado pelas ruas, né? Porque ele não vai deixar de patrulhar só porque tem os Backstreet Boys do assassinato na cola dele. Além de ter que lidar com os 8, ele ainda tem um problema de que, bom, tem mais gente doida pela cidade, né? E com essa zona, tipo, tentando tirar a atenção do Batman que tá rolando na cidade, a coisa vai piorar. Aí nós temos gente como a Anarquia, que resolveu tirar a noite pra arrebentar tudo que é banco que é possível, fazer um black block ali, né? É coisa bonita. Temos o Chapeleiro Louco, que apesar de não ser conhecido como um assassino, ele decide pra ver se a grana rola. E a fase dele é a fase mais chata do jogo. Temos o Pinguim, que afinal de contas, você vai fazer alguma coisa suja em Gotham, você vai passar pelo Pinguim. E em sua primeiríssima aparição no universo Arkham, um retcon, é claro, nós temos o Coringa tentando fazer exatamente a mesma coisa que ele fez quando ele apareceu pela primeira vez, que é botar veneno em alguma coisa onde vai matar milhões de pessoas de Arkham. E então, comer a tia do Batman. Vai comer a tia do Batman, porra, o que eu faço agora? Acho que o ponto forte desse terceiro jogo é justamente essa variedade de vilões. É. Pegou toda essa... 18, né? Pegou uma galera da galeria de vilões do Batman, muita gente mesmo. Tem algum que ficou de fora, assim, algum dos principais? Não, né? Não, o Crocodilo tá, tem até o Slade, que é galeria da DC como um todo, né? Uhum. Não necessariamente do... É, porque eu não falei dos 8 assassinos, né? Temos o Exterminador, chefia na parada. Junto com ele, a maior assassina, a marcial do universo DC, que é Lady Shiva. Nós temos o Pistoleiro, que também já é carteirinha do Batman, né? Nós temos o Vagalume. Que nome bonito. Firefly é tão mais legal em inglês. Você vai trazer, pô, Vagalume. Fantástico, fudeu. Fantástico. Libélula, né? Melhor. É, o Firefly, né? O Vagalume, o piromaníaco. Nessa versão ele é mudo. Aliás, ele é mais ou menos mudo, né? Porque o que fritou a cara dele também fritou as cordas vocais. Aí o dublador dele faz uma voz bem fodida, assim. Ah, bacana. Nós temos o Eletrocutor, que é outra vítima da tradução. Electrocutioner, você sente até um certo respeito. Agora Eletrocutor, você não lembra o quê? É. E deixa eu ver, aí nós temos a nova versão do Cobra Venenosa, né, Copperhead. Aqui no Brasil sempre foi Cascavel, foi o desenho transformar em Cobra Venenosa, fodeu. Essa versão, o Copperhead é uma seita, eu acho até interessante, é uma seita ligada ao Cobra, aquela organização maligna da DC, aquela que é tipo uma igreja. Sim. Uma seita ligada ao Cobra que modifica pessoas com gene de serpente pra que elas cometam assassinatos em nome da religião deles. E ela age ali na América Central. Essa mulher, essa Copperhead em particular, ela é uma contorcionista com dentes venenosos e especialista em demolição e infiltração. Mas qual que é o ponto fraco do jogo? Ponto fraco você tinha é que ele que... é a mesma coisa. É, você tinha me adiantado que não achou grande coisa assim, né? Mas, o problema é assim, ele não é a mesma coisa e depois de dois jogos que já são bem parecidos, sim, eu tava querendo algo mais novo. Não é só um gadget novo, um tipo de ataque novo que vai me satisfazer nesse ponto. É porque a opinião de muita gente é que o Arkham Origins parecia um DLC do Arkham City. Não tinha, exatamente, não tinha grande diferença. Não que do Asylum pro City tivesse tanta diferença assim. Tinha alguns pontos de melhoria e como era só uma segunda vez, né, era uma continuação, realmente não dá pra enjoar. É, a gente sentia menos impacto. É, o segundo golpe de uma coisa que foi boa, né, não acaba não sendo uma coisa muito negativa. Acho que a partir do terceiro é que realmente já começa a incomodar. E acho que esse terceiro pecou exatamente por isso, né? Ficou exatamente no mesmo lugar comum dos anteriores e não adicionou o suficiente para que se considerasse um novo jogo bom, né? De bom tamanho. É aquele negócio. A história em si, ela é muito boa, mas eu não vejo como reusar o gameplay todo nela. Assim, teria ali muito espaço para novidade. E outra coisa que me incomoda também. Devia ser um Bruce Wayne jovem, certo? Teoricamente, sim. Inclusive, mudaram o dublador, mas agora é o Troy... Roger Craig Smith. Saiu o Kevin Conroy. É, infelizmente. Mas também não tinha como, eu sei. Pois é, não dava. Kevin Conroy não dava. Assim como também mudou o Coringa, que agora é o Troy Baker, que tá virando o novo Nolan North da dublagem americana. Pois é, o Troy Baker, né? No primeiro foi o Mark Hamill mesmo, se não me engano. É, no primeiro e no segundo. O Mark Hamill fez do segundo o canto do cisne dele com o personagem, né? Ele não vai mais voltar a dublar o Coringa. Pois é. Mark Hamill é o Luke Skywalker. É, antes que alguém se esqueça, porque a gente adora apontar isso. Que era o dublador desde sempre do Coringa, né? Uhum. Desde a série dos anos 90. Sim. Aí, tipo assim, devia ser um Bruce Wayne mais jovem, certo? Inexperiente até as tampas. Tipo, segundo ano do Batman, ele ainda não viu nada. Ele já viu muita coisa, mas comparado com o que ele veria, é bem pouco, certo? Perfeito. Então, por que que ele parece tão fodão quanto o Batman, digamos assim, crescido? Entendi. Na verdade, isso acaba influenciando... É um problema de prequel, né? Sempre um problema de prequel. Recentemente, God of War, por exemplo, teve prequel. Oh. E o Gears of War, o Judgment, agora é meio que prequel dos anteriores. Claro que no Gears of War é diferente, porque os caras já são soldados de guerra. É, eles já são há muito tempo, assim. No caso deles, alguns anos atrás, não faria diferença. Sente-se menos esse tipo de coisa. Agora, no God of War e o Batman tem esse problema, né? Você faz um jogo que é um prequel do seu jogo anterior, e você acaba colocando o seu protagonista tão fodão quanto ele sempre foi ou mais. Porque a evolução da jogabilidade te exige isso. Te exige colocar uma fodeza no protagonista. E a retconização da história, né? Você, quando retrocede com a história, você tem que fazer exatamente o oposto. Então teria que usar aí alguma... Achar lacunas, brechas de jogabilidade, oportunidades de evolução na jogabilidade que, ao mesmo tempo, proporcionassem uma experiência melhor e diferente ao jogador, mas que mantivesse dentro do universo do jogo um personagem protagonista menos fodão do que ele deveria ser. E o pessoal acaba sempre falhando nisso, incrivelmente. É incrível. Parece que o povo não lembra que ele tinha que aprender a correr e sair voando, digamos assim. Porque o Batman literalmente voa pras coisas. Sim. É, outra coisa também é que tem artistas marciais. Tem novos tipos de inimigos, né? Eles acabam sendo variações dos outros jogos, né? Tem os malucos de escudo, tem os atiradores. Atiradores ainda continuam sendo um perigo mortal pro Batman a qualquer hora. Que mais? E agora tem os artistas marciais que dão counter no seu counter, pra explicar mais ou menos o que eles fazem. Aí como é que um Bruce Wayne jovem devia encarar um troço desse, assim, com tanta facilidade? Porque eles acabam sendo fáceis, é só você apertar dois counters seguidos. Outra saída pra essa coisa que a gente já apontou, né? De fazer o personagem parecer menos fodão é tornar o jogo mais desafiador de alguma forma. Se os inimigos se tornam mais difíceis, por mais que pareça que ali talvez o personagem tivesse o mesmo poder, se ele tá enfrentando um monte de maluco pica grossa, transparece um pouco menos que ele é tão fodão quanto. Acho que isso também ajuda. Então, se você coloca thugs, né? Os thugs do terceiro jogo são mais fortes que dos dois primeiros. E essa oportunidade aí que você falou era uma boa oportunidade, no caso, de ter os contra-golpistas, mas parece que não funcionou. Acho que pra um terceiro jogo. De primeiro, né, de origem, como foi esse Arkham Origins agora, eu acho que eles teriam que ter pensado em fazer uma pegada mais Batman Begins, né, um jogo que você tivesse talvez mais Bruce Wayne e um pouco menos de Batman, ou pelo menos, já que você tinha essa necessidade de fazer um prequel, você colocar, por exemplo, por que não alternar momentos de Bruce Wayne ainda na Liga dos Assassinos com momentos de Batman já formado, e aí poderia ser um jogo entre os dois primeiros, poderia ser entre o Arkham Asylum e o Arkham City, e aí você colocaria o Ra's al Ghul como vilão, por exemplo, né? E aí deixaria esse Arkham Origins pra uma coisa maior, pra um quarto jogo, e aí seria um jogo de todos contra o Batman, né? Um Batman contra o mundo. Um Batman mais velho... aliás, a chance seria essa agora, de envelhecer um pouco mais o Batman, né? E aí, já que você pode pensar num Batman pra um próximo jogo, que você quer tanto botar um Batman fodão, já começa aí a empurrar, né, pra aquela direção em que o Batman sempre vai convergir, que é de Cavaleiro das Trevas, o gibi, no caso. É meio inescapável porque é grande demais, né? Pois é, e aí dá pra fazer o Batman parecer muito fraco, porque a gente sabe quem ele enfrenta nessa série. E olha que parece ser o objetivo deles pro próximo filme até, né? Pois é. Como é que é a coisa de jogar com o Robin e o Slade? Como é que ficou nessa vez? Ah não, o lance do Robin é que ele só tá disponível nos mapas multiplayer. É pra você ter alguém pra jogar junto com você. Ele não tá na história, basicamente. Nem ele, nem Oráculo. No caso, você encontra a Bárbara Gordon durante a história. Ela ainda é a filha adolescente do Gordon, tá a jaqueta com o símbolo das aves de rapina, né? Sim. É aquele fanservice, né? Normal. A parada é bruta, assim. O Batman não tem ninguém pra ajudar. Mal e mal, ele chama o Alfred no rádio. Só que o Alfred ainda tá meio emburrado, ele pode fazer alguma piada cretina. Mas o Exterminador é o mesmo modo de jogo, é só realmente não, jogar. Jogar com o Exterminador é como se fosse jogar com o Batman, que usa armas de fogo. Entendi. Que ele atira com o bastão, ele tem as espadas. Aliás, ele tem uma espada só. Ele tem... Ele bate mais brutalmente, assim. O estilo de luta dele, como foi no Arkham City os outros personagens de mapa multiplayer, o estilo de luta dele é totalmente diferente do Batman. Assim, ele pula mais, ele sai do chão. Os counters dele são brutais, porque ele quebra osso pra tudo que é lado. Ele é bem grosseiro. Agora, o que eu tô esperando sair, meu dinheiro pra comprar, na verdade... É o mapa que tem a jornada de Bruce Wayne, que eles estão falando. Que é jogar com o Bruce, de fato, nos Trials da Liga dos Assassinos e com o treinamento dele com o cara no Japão. Ah, e sim, fomos surpreendidos novamente. Uhum. Assim, e eu quero jogar esse negócio pra ver se minha opinião tá certa e eu poder dizer, porra, por que que não colocou isso no jogo normal? Por que que foi deixar isso logo isso fora do jogo? Entendi. Mas, Daigo, nada é tão ruim que não passa nada de bom. Qual é o ponto forte desse jogo? O ponto forte do jogo é a história. Com certeza é a história. Tem um monte de personagem legal que converge pra história. É, embora você tenha 8 assassinos na sua cola, tem side quests só pra 2 deles, que no caso é o Exterminador e a Lady Shiva, que são as duas brigas mais difíceis do jogo. E no caso desse Exterminador, puta que pariu, eu tentei 15 vezes, cara. Foi 15 vezes. Nota! Nota vai tomar um 8, mas isso é porque eu tô de bom humor hoje. Um 8 de bom humor por um jogo que é repetição de 2 anteriores, não fez grandes adições e acabou fazendo um paralelo meio mal feito de história, momento da história, com força do personagem, porque é um cara fodão que na verdade deveria ser menos do que é. Uhum, bem isso, exatamente isso. Se a gente for olhar só repetição, aliás, vamos fazer aquele negócio de dinheiro, que eu gostar de dinheiro também. Quanto vale Batman Arkham Origins? Ele vale... Deixa eu ver, com os preços do Brasil, quando ele tiver 100zinho, você rapa ele. 100 reais, rapa ele. E se for promoção de fim de ano no Steam, vale quanto? Promoção de fim de ano no Steam é mais complicada, né? Eles costumam fazer tipo uns 60, 70, né? É, tipo isso. Vale tranquilamente. Então, beleza. Então, Batman Arkham Origins, terceiro jogo da série Arkham, review de Daigo. Nota 8. Uhum. Em última nota, se você gosta mesmo da série Arkham, você vai acabar pegando. Mas prepare-se pra ver que nada mudou e isso é uma verdade meio triste. Acorda aí, cara. Fica comigo. Muito bom, Wrecker. Poucas vezes na vida eu vi alguém dirigir assim. Até o último momento. Acende a luz, Wrecker. O banco enterrou. Você tá preso, sargento. Arish, a pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico. Cara, para de falar assim. Você tá me deixando preocupado. Mark, me ajuda a mexer o banco, cara. A gente ainda tá afundando. Merda. Nós vamos te tirar daqui, Dudu. Tá me ouvindo? Como, cara? As portas estão ferradas. Merda! Não era pra isso ter acontecido, Irish. Wrecker, pega minha arma. Tá pensando o quê? Agora ela é sua. Que porra é essa que você tá falando? Pro lobo sobreviver, ele arranca a perna com a dente. Anda! Negativo, não faz isso! Agora, Wrecker, atira na janela! É uma ordem! Não faz isso, Wrecker! Salve essa sacra! Saiam daqui! Que merda é essa, cara? Me escuta! Atire na janela, senão você vai morrer! O que você tem jogado nessa buceta? Cara, eu tenho jogado o jogo de guerra mais fodelança aí de todos os tempos, que é o Battlefield 4. Battlefields. E aí, curtindo essa porra? Tá a mesma coisa sempre? Mudou pra caralho? Tá saindo do avião com um RPG, dando tiro no maluco e voltando? Qual é o esquema aí? Então, pra localizar a galera aí, né? Vamos partir do 3, né? Que, meu mal, quem conhece o Battlefield, ou quem não conhece, passou a conhecer a partir do 3, né? Então, pra quem jogou o Battlefield 3, o Battlefield 4 mudou algumas coisinhas legais, né? Primeiro, a campanha, né? A campanha agora ficou algo jogável, que no outro era medíocre, tu via que era só tapa buraco, entendeu? E principalmente pra galera aqui do Brasil, eles localizaram todo o jogo em português, que inclui narração e texto, né? Tá dublado, então, cara, tá dublado. Isso. O jogo todo em português e a dublagem, cara, assim, aquela coisa, né? Os personagens secundários é mais ou menos. Mas o fato de ter o Matias, cara, do Tropa de Elite no teu lado o tempo inteiro, meu irmão, e porra, ficou muito bem feito. E principalmente que não ficou aquela parada engessada, sabe? Ficou o cara falando normal. Tipo, porra, vamos matar aqueles filhos da puta, porra, dá tiro neles, caralho. Ficou um negócio, porra, natural, sabe? Ficou bem mixado, ficou, pô, muito bem feito. E o outro cara só que faz também a dublagem é o Dan Stubach, né? Mas, cara, tá reconhecível a voz dele. Acho que ele fez, tipo, uma voz pro jogo, sabe? Sim, não ele é bom de dublagem. E ele é o Tom Hanks brasileiro, né? Que é o soldado Ryan. Cara, é o Tom Hanks brasileiro. Então é o soldado Ryan. Né? É o Phelps. Ah, o Phelps sem pau. É o soldado Ryan e o Matias do Tropa de Elite. Então é o jogo de guerra definitivo em português. Sim, e, cara, é bem ou mal, assim, mesmo pra quem saca de inglês, né? Pô, eu sempre jogo Battlefield, é uma coisa que, cara, querendo ou não, deixa o jogo com outro estilo, né? Porque tu, o cara tá falando com você o tempo inteiro e você, pô, tá seguindo a ação e você, pô, fica muito mais natural, né? Falando a nossa língua. Olha aí, é muito igual o Phelps, cara. Mas beleza, muito foi mal. Parabéns, Phelps, o Dan Stubach aqui do Baixo Feito Soco. Porra, meu irmão, pode pegar a mulher e falar que é filho do Dan Stubach aí, meu irmão. Isso é fumegador, brother. Tira uma onda, tira uma onda. É, tem um artifício. Bom, e isso, cara, ficou muito, muito, muito legal na dinâmica do jogo, né? Outra coisa que eu achei muito legal é que era assim, o cara jogar no Battlefield 3, por exemplo, o cara jogar o modo campanha, era um jogo. O cara jogar o multiplayer, era um jogo completamente diferente. Agora não, eles foram mais inteligentes e fizeram o seguinte, a campanha, na verdade, é um grande tutorial pro modo multiplayer. Então, o que que ficou legal? Por exemplo, mecânicas que tinha só no multiplayer, como você marcar os targets, né? Você pode ver um tanque, você vê um soldado qualquer, você aperta o botão e marca, e aparece um minimapa para os outros players avistarem ele, né? Atacar, fazer qualquer ação. E tu faz a mesma coisa agora no modo campanha. Agora os chars estão com você, do seu grupo, quando você marca um alvo, pô, eles veem que o cara estão ali, interagem com você e vão matar aquele cara, né? Ou vão te dar cobertura para você chegar até aquele cara. Então ficou uma coisa legal, né? Marcar que você fala é aquele lance que tem muito FPS já hoje em dia, e outros jogos multiplayer também, que quando o cara aparece no teu campo de visão, você marca ele e aí você consegue, mesmo que ele saia do campo de visão, ele fica marcado no mapa, né? Fica marcado no mapa. Só que ficou maneiro que no, por exemplo, no Battlefield 3 você marcava, o cara só falava alguma coisa, não falava nada e marcava. Agora no 4 ele aponta pra direção que você tá, que você apontou, sabe? Se for um player, um jogador, um NPC, ele fala, pega aquele filho da puta que tá à esquerda, não sei o quê. Então o cara tem mais uma interação, né? Dependendo da atuação. Quando é um tanque, ele fala que é um tanque, um jato, etc. Então tem essa... Identifica o que você tá marcando, né? E os players reagem, no caso, os NPC reagem a isso. Isso é muito legal. Outra coisa que ele fez, que tem também no modo multiplayer, que não tinha, né? No modo campanha, é aquela mecânica de você habilitar a arma, né? Conforme você vai matando a sua performance durante a fase, né? Você vai matando mais players, vai, pô, destruindo mais objetos, cenário, e não toma tiro, ou dependendo da sua pontaria, você vai ganhando ranking, que é pontos, que vai habilitando as armas, né? Pra você jogar, que nem no multiplayer. No multiplayer você vai matando vários players, né? Vai subindo, vai ganhando, ou conquistando bandeira, destruindo, qualquer coisa que você faz, você ganha ponto. E habilitava novas armas. Mas o single player também ficou assim. Então tá bem legal, né? É o mesmo jogo. Mas esse tutorial, ele funciona como uma campanha? Porque teve uma vez, há muitos anos já, eu não lembro mais quando foi, tava na casa de um amigo nosso, e aí ele tinha no computador dele um Call of Duty Modern Warfare desse aí qualquer. E a primeira fase era um tutorial. Mas era um tutorial que era um porre. Que era você obrigado a estar lá no campo de treinamento, treinando tiro. Uhum. Aí tinha que treinar tiro, aí tinha que treinar pra correr. Ah, faça um split daqui até ali. Isso é um porre, assim. Agora você, ah, não, você quer... não. Imagine o Modern Warfare, a campanha no Modern Warfare normal, sabe? Cheio de ação, aqueles momentos épicos que tu acha, porra, foda. Só que com isso aliado ao Battlefield. Tipo, no modo campanha tu vai ser prédio destruindo, é, avião indo pra cima de você, aquela coisa frenética toda. Só que com mecânicas do multiplayer do Battlefield, entendeu? Porque o porre dos tutoriais desses jogos é que geralmente ele te força ao tutorial ter cara de tutorial, entendeu? Fica muito engessado que, ó, você está treinando, isso aqui não é o jogo ainda. Sim, isso aqui. É isso aqui. Aí que enche o saco, mas parece que não é isso mesmo não, né? É uma parada bem feita mesmo. Bem feito. Tanto que isso aí é tudo opcional, né? A única coisa que vai fazer, tu vai fazer de um jeito ou de outro é a questão de habilitar a arma, que não tem jeito. Você vai começar a matar os outros, vai habilitar as armas. E tem uma coisa legal que é, tem rank dentro da fase. Então, se você, por exemplo, tem então gera um nível de replay, porque as armas que você habilita no modo single player, tem algumas armas especiais pro multiplayer. Então, se você fazer aquela fase, tirar ouro na fase, você habilita uma arma legal pra você usar no multiplayer depois, entendeu? Ficou bem legal isso daí. E não é nada engessado. Tipo, o jogo não fala assim, ah, marque aquele alvo pra prosseguir. Não, o jogo só te fala, te dá uma dica, você usa se você quiser. Tu pode continuar fazendo o que você quiser, sabe? O jogo não te prende a nada, entendeu? Saquei. E o multiplayer, cara? Que é o boldo desses jogos, né? Campanha é só um, né? É, campanha é que pra quebrar o galho. Pra assim, quebrar o galho. Apesar de ter sido melhorado bastante, ainda não continua ao nível de uma do Call of Duty, sabe? Assim, tem momentos bem legais, mas não é essas coisas, sabe? Tu joga, mas não é o bom do jogo, realmente. E o multiplayer, né? O multiplayer... Poxa, assim, ele mantém o que a galera viu no Battlefield 3, né? E teve algumas mudanças, assim, até grandes, né? Muitas pessoas falaram assim, pô, Battlefield 4 mudou quase nada em relação ao 3. Mas ele mudou bastante coisa, cara. Coisas que a pessoa que joga sente bastante diferença. Por exemplo, no Battlefield 3 você não podia nadar. Você caía na água, morreu. Você ficava meio que flutuando, conseguia andar na água. Mas por isso é aquele jogo dos anos 2000, sacou? Caraca, você ficava tipo na superfície, você ia andando lentão. Bom, no Battlefield 4 agora você nada realmente, o cara dá abraçada. E uma coisa muito legal que te ajuda como jogador, você pode mergulhar. Né? Então, por exemplo, o cara tá te dando um tiro, você mergulha e você fica um tempo imune às balas, sabe? Uhum. Dá pra você fugir e sobreviver um pouquinho melhor. E outra coisa muito importante que você consegue, dependendo da altura da água, por exemplo, você consegue, por exemplo, consertar um veículo debaixo d'água, né? Usando uma tocha como engenheiro. E dependendo também da altura da água que tiver, você consegue atirar, o cara levanta a arma, põe os dois braços pro alto e consegue atirar, coisa que você não conseguia fazer, sabe? E tem uma coisa muito foda, que, por exemplo, o Battlefield, ele tinha já uma física bem legal, só que pros veículos de marítimos era ridículo, porque não tinha física e a água não tinha elevação, a água era um shader bonitão, bonita, só que a água era um plano, né? Era Sim. um carro correndo debaixo d'água, correndo sobre a água. Agora, cara, eles fizeram um esquema que, assim, a água de todos os servidores, os mapas são gigantescos, as ondas são todas em 3D, são poligonais e é mesmo, eles fizeram um esquema que não é, aquela onda não é gerada pra você no seu cliente, tá? É a mesma onda pro servidor inteiro, pra todos os jogadores, que é importante, né? Porque senão, pra você tá pulando e outro player, tu tá andando reto, né? Sim, não, eles conseguiram sincronizar isso daí e, cara, são ondas, cara, gigantescas em algum mapa, sabe? Assim, e faz muita diferença, porque o cara que vê se tá no navio, tá matando um cara que tá lá na superfície, era molinho. O cara tava com a arma sinistra, a arma não tremia e ficava fixo. Agora tem mais dificuldade pro cara que tá no barco ficar te acertando na areia, sabe? Uhum, então, tem a porra de uma onda balançando a porra da arma o tempo todo, né? Isso. Pô, então isso ficou bem dinâmico. Uma coisa que ficou muito legal também é que durante o mapa... muda o tempo da fase. Por exemplo, pode começar a chover, pode começar a ventar bastante, que começa a mudar algumas coisas no cenário, que faz diferença. Por exemplo, nas fases urbanas, agora tu pode demolir prédios, né? Tipo, você antigamente no Battlefield tu podia destruir, agora tu pode destruir assim, demolir o prédio inteiro, sobrar nada. Sim. Né? E isso ficou muito legal. E dependendo do vento, às vezes, de onde você estiver jogando, aquela fumaça atrapalha. Ou se estiver perto, onde está curtindo, atrapalha um pouco mais. Eles fizeram um esquema também de que, dependendo de onde tiver a destruição, o cara, por exemplo, você está longe de um prédio e o cara está dando tiro naquele prédio de tanque. Começa a tremer tudo em volta do cenário. E conforme a distância que você estiver mais perto do ponto de colisão, você tem mais dificuldade para correr e para mirar. Fica sentindo a vibração das coisas, sabe? É muito detalhe, cara. Assim, os caras, eles lidam pra pequenos detalhezinhos que, caraca, é impressionante, cara. É um jogo animal, sabe? E, fora isso, é aquela coisa que você faz de você pular de um prédio, abrir um paraquedas, cair em outro prédio, matar todo mundo que tem lá em cima, plantar a bomba, explodir pra outro, pegar jato, veículo, helicóptero, tanque, cara, É o duro de matar, né? Tem um fator duro de matar e borne do Battlefield. Esses jogos todos têm. Se todos fossem jogos de guerra fiéis mesmo, ia ser um porre, né? Ia ser um bando de sniper acampado, esperando alguém aparecer a cabecinha pra dar um tiro. Ia ser uma porra meio chata. Pô, ia ser muito chato. Tanto que Battlefield tem muito camper, né? Mas faz parte. Só que o maneiro do Battlefield, que é, assim, eu acho muito legal do jogo, que ele consegue equilibrar esse realismo com ação. É aquele realismo que não é chato, sabe? Ele não é realista demais, que nem uma arma, que você toma um teco, tu vai morrer, ou vai ficar manco, não vai conseguir nem mais andar. Então ele consegue mexer a ação do Call of Duty com o realismo, sabe? Tudo que você faz tem ação. O lance de você poder... A movimentação do personagem, como o cara anda, como ele atira, como você vira, é muito mais realista que os outros jogos, né? As possibilidades é imensa. E outra coisa, você faz muita coisa muito mais foda que, às vezes, uma campanha inteira do Call of Duty sem ser scriptado, cara. Isso que eu acho impressionante, entendeu? Tu faz coisas que você cria, aquela ação foda que você vê, às vezes, no Call of Duty numa cena scriptada, que é pré-programada, você faz aquilo e faz muito melhor no Call of Duty, cara, no Battlefield, cara. É impressionante, sabe? Pois é, tá pilotando o avião, pula do avião, deixa o avião pilotando, cai de paraquedas em cima do prédio, mata todo mundo, aí pula de volta dentro do avião e continua pilotando. Porra, isso aí é ninja, nego faz. Cara, tem muito. Tem os caras que fazem, tem os caras que fazem. Mas fazem. Cada um com o John McClane do Duro de Matar 4 que merece. É, e a coisa legal é que o Battlefield tem uma coisa. Fora esse sistema, de habilitar arma, aquele que inventou, a liberdade, né? A grandiosidade, que é um negócio imenso, né, cara? O mapa é gigantesco, muito bem envolvido. Esse sistema de esquadrão, né? E bem ou mal te ajuda. Te dá um estilo de equipe, uma estratégia a mais ao jogo, né, cara? Tu não consegue fazer nada sozinho no jogo. Então, é um jogo muito legal, cara. Tá muito bom, melhorou. Assim, não é um jogo completamente diferente em relação ao 3, mas as mudanças que teve foram bem-vindas, cara. Foi bem legal, assim. E recomendo, galera, comprar. Quem tiver interessado, é um jogo muito bom, cara. Então, Pyron, pra gente fechar aqui, eu quero a sua nota pro Battlefield 4 e depois um preço de promoção pra ele. A partir de quanto dá pra comprar? Hoje é sexta-feira, Alpha Descendente, né? Que a gente tá gravando no Origin, ele tá custando R$60. Ó, pressão. Cara, a nota que eu dou 9 pro Battlefield 4. É um jogo muito bom, só tem uns probleminhas ainda de bug, né? O jogo tá meio bugadinho assim no início, vocês estão falando que vão resolver. Mas é aquele bug de preguiça ou é bug que surge do tamanho do jogo que realmente dá aquela impressão de que, pô, por mais que testasse, ia aparecer uma hora ou outra? Não é bug de preguiça, não. Acho bug de tamanho de projeto, né? Que eles falaram também que eles não... por exemplo, lançar para todas as plataformas, praticamente, né? Isso aí deu uma quebrada para eles, né? Eles não esperavam lançar por consoles, assim... É, isso é normal. Acontece. Consoles antigos, né? E só pra nova geração. Parece que isso aí foi meio que em cima da hora, então não tinha equipe suficiente, acabou não tratando tão bem os bugs, né? Mas é extremamente jogável, mas meu irmão irrita um pouquinho, né? Tem certas pessoas que têm bastante problemas. E o preço, cara, na boa. Se você tiver uma galera pra jogar aí, eu acho que R$60 é um preço muito bem pago, cara, nesse jogo aí. Ainda mais na promoção aí, eu acho um preço muito bem pago mesmo, assim. É um jogo muito bom, bem completo, cara. É difícil pegar um jogo aí, cara, com, porra, gráfico tão foda, áudio tão sinistro e, pô, um jogo que entrega tão bem... Uma campanha, pô, single player que, cara, não é a melhor do mundo, mas é melhor que muito jogo que tem por aí. E o multiplayer, vai me desculpar, é o melhor multiplayer do mercado há tempos, assim, é do Battlefield, cara. Então, é um jogo bem completo e, pô, vale a pena gastar uma graninha nele, cara. Acho que vale. Acho que vou comprar agora. Então, Paro, é isso aí, fica aí o Battlefield 4. Se quem estiver no Raging aí por acaso aparecer aí lá, você está jogando Battlefield 4, não se espante. E chama a gente pra jogar um squad, né? Fazer um squad pra fazer jogar. Fazer um Steam. Esquadrão, esquadrão, abraço na frente, soco embaixo. Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. Keep talking. Will you or won't you? You don't have that gold on you now, do you? Bloody fucking pirates! I'm on to you, Sneaksby! Infinito, o que você tem jogado? Eu tenho jogado Assassin's Creed Black Flag, os piratas. O rei dos piratas. O rei dos piratas. Bug? Não, Bug, opa. Mas terminou? Terminei não, tô em 82% do jogo. Completista, um pênis gigante virtual. É, tem muita coisa pra fazer procurando o jogo aí, né? Ficou enrolado. Esse Assassin's Creed 4 saiu agora, esse mês, né? Saiu pra tudo quanto é plataforma existente que tá rolando por aí. Tem pra PlayStation 3, 4, Xbox One, 360, Wii U, PC, Game Boy Advance, tem pra tudo, né? Tem pra tudo. Qual é o lance da... Qual é o plot desse novo Assassin's Creed aí? O plot dele começa com o final do 3, só que a história se conta num passado antes dos acontecimentos do Connor no 3. Peraí, olha só. Tá, então, olha só. O Assassin's 4 se passa logo depois do 3. Isso. Mas o que você joga do 4 é enquanto o 3 tá acontecendo? O que você joga do 4 é porque o que aconteceu é o seguinte. No 3 você joga com primeiro com o Ethan Kenaway. E depois com o Connor Kenway. O Ethan Kenway é o índiozão pai do Connor. É, não, é um inglês que foi para os Estados Unidos, esbravou e tal. E conheceu uma índia, teve um filho que é o Connor. Então, é o pai dele, né? É o pai dele, beleza. Ele não era índio. Ele não era índio, beleza, perdão. Ah, só que o que aconteceu? Teve vários acontecimentos depois do 3 e no futuro está acontecendo depois do 3. E os acontecimentos são nas memórias do Edward Kenway, o avô do Connor e pai do Rita. Não, eu já começo a falar pela dublagem. É horrível, é péssimo. Eu botei assim, falei, caraca, vou jogar em português. Já começa, você ouve aquilo, você, cara, isso tá totalmente errado. Apesar que eles usam uma linguagem rebuscada, assim. Sim, eu tô vendo Assassin's Creed sendo escrito pelo nosso camarada... Machado de Assis. Mas é, fica ruim. Primeiro porque é um português rebuscado com sotaque da zona leste de São Paulo. Fica muito ruim. É, já é errado assim. Depois que, claramente, é aquele pessoal que não trabalha com isso, né? Ou trabalha mal, enfim. É ruim. A questão é que o negócio é mal feito. Não, você não é fica... ruim, é péssimo. É podre. Ainda tem aquela... você dá aquela vantagem, porque o jogo não começa com o Edward de fato, né? Começa lá no navio, uma porrada estancando. E assim que o Edward aparece, ele não fala nada. Então tá só um monte de NPC aleatório falando. Então você pensa, bom, NPC de fato, não vou gastar dubladores potentes com fogo de palha, né? Vamos ver aqui quando começar o jogo. Essa galera vai morrer aqui mesmo, pois, né? Pois é, esses caras vão morrer aqui, a voz deles não importa muito. Mas aí quando entra a primeira cena do Edward deitado com a mulher perguntando pra ele como é que é a vida de bucaneiro, e você vê, pô, não, cara, não dá. Ali é o ponto do pausou, respira, opções, som, inglês, despausa, volta a jogar. Legenda on, volta a jogar. Cara, é horrível. Porque o que me deixou com raiva, porque foi, por exemplo, eu tava ouvindo, eu falei, cara, esse português tá muito ruim. E foi exatamente isso que você falou, mas é porque é os NPCs. Só que quando aparece o Edward falando, não é só ele falando ao longe, ele dá um close na cara dele, ele falando, e você vê assim, o que ele tá falando ali não tem nada a ver com o que tá saindo no som. É, porque tem técnicas de tradução para dublagem que minimizam esse efeito esquisito, né? É um lip-sync, assim, porco, nojento, assim, eu acho que, sério, se a gente fizesse uma dublagem do baixo frente soco, ia sair melhor. É, eu ia dublar todo mundo, como diria o Pombo, né? Eu ia ser dublar todo mundo. Mas olha só, o problema disso também, é um problema que a dublagem tem encarado dos jogos em português, é que geralmente eles já não estão sendo sincronizados aqui, são sincronizados fora, né? Então a gente acaba tendo muito, por exemplo, de jogo sair com volume baixo. É, desse tá bom, cara. É, não, o volume desse tá bom. Então já foi uma melhoria, né? O Batman, por exemplo, o Arkham Origins, né? O Daigo fez o review, ele ainda sofre com esse problema da mixagem tá com... O som da dublagem fica muito abaixo dos outros efeitos de som. O cara que tá fazendo a mixagem não fala português, então, na verdade, pra ele, isso interfere um pouco, né? A questão do volume. Assim como a gente, se você estiver ouvindo uma coisa toda em inglês, às vezes aumenta o volume pra entender melhor, o cara não tá preocupado em entender, né? Às vezes, foda-se o volume acaba não sendo uma coisa relevante. O Rise, de que o Diego falou também, já é pro Xbox One, já é outra questão, né? Já tá muito melhor feito nesse sentido. Mas o Assassin's Creed 4, é a definição de tudo que é de ruim você pegar um jogo pra dublar. Se for pra fazer desse jeito, é melhor não fazer, é melhor só botar a localização em legenda mesmo, cara. Eu concordo, porque foi, cara, nojento, assim, nojento. Acho que foi a pior dublagem que eu já peguei em qualquer videogame que eu joguei. O pessoal que fala mal do Uncharted 3, por exemplo, cara, o Uncharted 3, eu já sempre gostei, nunca achei ruim, mas se você não gostou do Uncharted 3, então já não ouse trocar a dublagem desse aqui. Não. Porque você vai ficar triste. Não, e não é só isso, assim, as vozes dos personagens não combinam com os personagens. Tem um personagem que é o James Kidd, que é o filho de um pirata aí famoso. E a voz dele já dedura que é uma mulher. Entendi. Entendeu? É ridículo, assim, porque eu falei, não é possível que a voz dele ainda não revelou nada, tipo assim, é uma mulher. Se não for uma mulher, é um cara que ia se fingir de chum, perfeitamente. Entendi, ia pra Tailândia fazer a operação. Exatamente, porque, e aí eu botei em inglês você fica, essa voz é andrógina. Pode ser muito bem um adolescente mudando a voz, ou pode ser uma mulher. Você fica meio naquela, não sei, na dúvida. Mas em português você fala, cara, é a voz de uma mulher. É uma voz de uma mulher, não é nem o igual tem em anime, que... Sim, é, anime você é padrão, né? Protagonista dublado por mulher. Isso, que você ouve o Naruto, você fala, é um garoto, não uma mulher. Esse não, esse você ouve, você fala, é uma mulher. Entendi. Mas enfim, vamos virar essa página da dublagem. Vamos virar. Infelizmente, Ubisoft. Porra, Ubisoft. Vamos pra história do jogo. Então, beleza. A gente tá jogando com as memórias do avô do Connor. Edward Kenway, que é um inglês. Exatamente. E tá se aventurando lá nas águas sombrias da Europa, provavelmente. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Ele trabalhava como fazendeiro. Só que ele morava... E aí ele é casado, né? Com Mas isso era Europa. Fazendeiro na Europa. Na Europa. Sim. Na Inglaterra ele trabalhava numa fazenda. Ele nem era rico. Ele era só um classe média, vamos dizer assim. Uhum. E a esposa dele era de família rica. E aí, só que ele sempre sofreu muito naquele negócio, eu preciso ganhar dinheiro, porque, você não tá acostumado com essa vida e não sei o quê, eu preciso ganhar dinheiro. Ele sempre bate na tecla de ganhar dinheiro. O cara vem da pavona e pega a mulher do Leblon. É, exatamente, mais ou menos isso. Aí, o que que aconteceu? E vou morar tipo na Tijuca. Acontece isso, né? Também tá Aí o que que aconteceu? Ele pega e ele fala assim, o fulano falou que fazendo viagem de navio por 2 anos eu consigo juntar muito dinheiro. E ele faz isso, ele pega, entra no navio e vai embora. Só que ele não conta pra ela que ele vai como pirata. Ele pega e vai no navio. E aí ele vai embora da Europa pra região ali mais ou menos da América Central, porque Havana já tem você começa em Havana, ali Cuba, entendeu? E apesar da geografia não tem nada a ver, assim, são várias ilhazinhas então, né, mas... E aí, beleza. Aí ele vai... eles vão saquear um navio inglês, que naquela região, na época da América Central, era dominada pelos ingleses e pelos espanhóis. Totalmente. E aí eles vão atacar um navio inglês. E aí no meio da porradaria aparece um maluco vestido de assassino, pega, eles caem na porrada e tal. Aí o navio naufraga e ele cai numa ilha, só ele e esse assassino. E aí ele sai correndo atrás do maluco pra querer matar esse cara, porque ferrou a vida dele, não sei o que. Aí ele vai, briga com esse cara e mata ele. Só que o que acontece? O Edward Kenway, ele nunca foi um assassino. Ele simplesmente matou um assassino e roubou a roupa dele. Olha aí! Isso é maneiro, hein? Entendeu? Ele simplesmente matou o assassino e roubou a roupa dele. Aí ele pega um papel que tinha na bolsa assim, olha e fala assim, é o governador de Cuba, convidando esse cara pra entregar um item que tava no outro bolso. Esse cara aí é eu. Agora é eu. Aí ele olha. Aí só que ele fala assim: ah, eu nunca. E o cara fala: ah, eu nunca vi você, mas eu, pelas descrições falam que você é muito letal e tal. Aí ele, porra, tá sendo, né? Aí ele fala: agora eu sou esse cara. E aí ele pega e vai pra Havana fingindo ser esse assassino. Pô, então como é que a jogabilidade incorporou o fato de que você tá jogando com um cara que não é um assassino? No começo, por exemplo, assim, o Edward, ele escala, faz os parkours e tal. Não é. Não tem. Você não vê diferença. Uma grande diferença. A diferença é na. Exatamente na locomoção dele. Ele é muito mais lento. Ele é lento. Ele sobe as coisas devagar. Ele é uma pessoa muito mais robusta do que ágil. Ele é muito mais de vou bater e não vou assassinar no stealth, entendeu? Pescador parrudo. Ele é um pescador parrudo, entendeu? Ele é um pirata. Ele não tem as manhas de ser um assassino. Entendi. Então a jogabilidade com ele é bem dura, é pesada. Você, a pessoa que acostumou com o Connor, que era um índio correndo pela floresta, gritando, vai sentir diferença, muita diferença. Como vai sentir depois de ter jogado com a Ezio ou com o Altair, porque ele é ruim de fazer parkour. Ele faz o parkour, mas ele demora a escalar, ele demora a subir, ele demora a se recompor pra dar contra-ataque. Ele é muito mais de agressiva, tira a defesa do cara e mata, do que vou dar um contra-ataque aqui nesse, contra-atacar aquele, contra-atacar esse, matar aquele. Não, ele é mata esse, mata e fim de papo. Você acha que isso ficou contextualizado, ficou bem contextualizado, ou só deu a impressão de que tava mal feito o jogo? Porque tem essa questão também, né? Às vezes o jogo tá mais lento, não sei o quê, e a pessoa fala, porra, não, tudo bem, por mais que você me queira justificar que é por esse ou aquele motivo, a impressão que passa é só que tá mal feito. É, não, eu não acho que tá mal feito. Você fica com a impressão de, caraca, eu tinha um momento que eu, vai, maluco, caraca, como tu é lento, que merda. Eu ficava com ódio do boneco, porque ele era devagar, entendeu? Eu não ficava com essa sensação de, nossa, tá mal feita a jogabilidade. A jogabilidade dele é fluida, só que ela é como se você sentisse, ah, eu tô jogando com um cara mais forte. Você vê que ele é, até na roupa dele de assassino, ele é um cara muito mais musculoso do que os outros, entendeu? Os outros não eram tão musculosos. Ele não, você vê que ele é um cara forte. O cara é largo, o maluco é largo. Na capa ele é largo. Já é um cara largo mesmo. Entendeu? Ele é um maluco já mais largo. Então você vê que ele é mais pesado. Mas não atrapalha a jogabilidade. É, depois que você acostuma a jogar com ele, fica tranquilo. Porque no começo eu penei, porque, pô, eu acostumei com os personagens rápidos, da counter, não sei o quê, e ele era pesado. Mas depois, com o passar do jogo, você se habitua e fica tranquilo. Não, eu tenho a esperança... Ou, por sorte, eles fizeram o cara desse jeito. Ele não passa a impressão de ser mal feito, passa que teve a intenção de ser devagar mesmo. Como tá bem contextualizado na história que o cara não era um assassino e que foi por acaso, enfim, botou a roupa de outro lá e incorporou outra pessoa, até realmente fica uma coisa bastante razoável, né? É, mas como é que tá a parte a parte naval do jogo? Esse é um jogo naval, né? Tem toda a questão de exploração submarina, etc. Muito. A parte naval, assim, porra, virou um jogo à parte. Virou um jogo à parte. Você se diverte afundando o navio dos outros, e roubando o navio, e pilhando, saqueando. É, virou, assim, um jogo muito divertido. Porque antigamente, o que acontecia? O Altair, a gente tinha, eu vou sair da cidade X pra ir pra cidade Y. Aquele meio do caminho, que era terreno, você pegava um cavalo e ia. O Connor também, você chamava o cavalo e ia, todo mundo tinha isso do cavalo. O meio de transporte fora de terra dele, é só navio. E o mapa dele, entre as cidades, é mar. Você não chega de uma cidade a outra pela terra nunca, você sempre chega pelo mar. Então você é obrigado a sair, pegar o navio e ir. Claro que se você, pô, tô de saco cheio, não quero pegar, enfrentar essas tempestades que vão ter no meio do caminho, porque você enfrenta tempestade, tufão, onda gigante, caçador de pirata, N coisas, você pode fazer fast travel, desde que você já tenha ido pra aquela cidade. Mas aí você vai de navio sozinho? É um bote ou é um navio mesmo? Não, é um navio mesmo, é um navio gigante que ele roubou. Entendi, entendeu? Mas ele tem tripulação? Tem, e você monta a tripulação. Na verdade, legal. No momento que você pega, porque aconteceu? Tem um acontecimento que ele conhece o primeiro imediato dele. Zoro, que aí, o espadachim. É mais ou menos isso. Só que o segundo imediato dele não tá, tá mais pra um negão parrudo que dá porrada do que pro Zoro. Entendi. E é porque é o que acontece. Ele tem todos os acontecimentos, ele acaba conhecendo esse cara, que era um ex-escravo, porque naquela época, né, Inglaterra e Espanha escravizavam as pessoas pra... os negros pra colheita de cana, essas coisas na América lá do Central. Isso. E ele acaba por libertar esse cara. Aí esse cara fala assim, olha, eu até seria capitão desse navio, mas eu acredito que a tripulação não vai gostar. Porque aí o Edward fala, é porque você é negro. Aí ele fala, exatamente, mas eu quero um cargo à minha altura. Aí ele falou assim, beleza, você é meu braço direito. A partir de agora, quando eu não estiver aqui, você é o cara que manda nessa porra. E aí com isso, ele é o único personagem fixo, assim, da sua tripulação. O restante é, por exemplo, assim, você tá andando na cidade, tem piratas sendo atacados. Você vai e ajuda o pirata e ele entra pra sua tripulação. Aí o que acontece? Existe um medidor de tripulação. Aí o que acontece? Você vai no meio das porradarias de navio que tá acontecendo, você perdeu 6 pessoas da sua tripulação. Então da sua tripulação de 30, agora você vai estar com 24. E isso vai acontecendo no decorrer do jogo. Então você pode aumentar a quantidade de gente que pode ter, aumentando os dormitórios. Porque quanto maior for o navio que você for atacar, maior é a tripulação que você tem que ter pra poder atacar, encostar e invadir o navio pra saquear ele. Entendi. Entendeu? E aí o que acontece? E isso ficou muito bom, porque os navios, você vê o nível deles, porque cada navio tem um nível. Nível 1, 8, 32. E aí quando um navio é muito mais forte que você, ele tá em vermelho o nível dele. E o jeito que você vê isso, né, eu achei muito interessante, que é por uma luneta. Você pega, olha a luneta, e com a luneta você consegue enxergar as cidades. Aí se você dá um zoom no que tiver a sua volta, obviamente, e aí você vê, ali tem uma cidade, a cidade é Nassau, aí tem ali as missões que você tem que fazer ali, beleza. Aí você tá passando, tem um navio passando lá longe, assim, aí você dá um zoom no navio, para nele e aparece navio, fragata espanhola, tem 300 de ouro, 500 de rum, 600 de açúcar, nível 32, aí você, porra, vou atacar aquela porcaria ali, porque pra melhorar o seu navio, você precisa de madeira, ferro, e isso aí, você só encontra saqueando os navios. Fazendo saque nos outros. Entendi. Parece muito bom, cara. Parece muito bom. Entendeu? Tá bem diferente dos outros jogos, então, nesse aspecto, né? Desde o personagem que você usa até a mecânica de locomoção do jogo mesmo. Porque acaba que é um jogo de pirata, né? É um jogo. Exatamente. O jogo só tem um nome, Assassin's Creed. Black Flags, porque o Edward, ele era um pirata. Então virou. Tanto é que você conhece o Barba Negra, o pirata Barba Negra, que é famoso. James Kidd é um pirata famoso. Você conhece vários piratas famosos no decorrer do jogo. E aí até o que acontece, nesses saques assim que você faz, existem 3 opções. O navio que você saqueou, você quebra ele para poder consertar o seu navio, consertar os danos que seu navio tomou. Você pode pegar a tripulação deles e falar assim, olha, vocês estão livres e com isso você não aumenta o seu nível de captura. Uhum. Porque o que acontece, o nível de captura é o seguinte, quando você começa a saquear muito, existe uma bandeirinha de pirata que fica em cima da sua vida e ela vai carregando. Quando ela encher, vai começar a ter pelo oceano navios de caçadores de piratas e esses caçadores de piratas vão começar a te atacar, eles sempre vão ser hostis a você. Então, o único jeito de conseguir escapar deles é você indo num tabelião, vamos chamar assim, da marinha e subornando ele pra ele tirar o seu nível de recompensa. Entendi. Cara, parece muito bom. Tem ponto negativo no jogo? Ponto negativo no jogo, deixa eu pensar. Por enquanto, assim, eu acho que o ponto negativo dele é difícil. Tá pensando muito. Então não tem por enquanto, tá bom, tudo bem, está achando muito bom. Até porque eu acho que eles pensaram, assim, ele tá se tornando meus Assassin's Creed preferidos. Talvez as missões embaixo d'água são chatas. Não que elas sejam... o ponto negativo é que talvez é que elas são monótonas, entendeu? Não que elas... O jogo embaixo d'água acaba ficando chato, não tem muito jeito. Mas o... O jogo é muito bom. Até quando você tá andando de navio, você coleta pelas cidades canções. E os piratas do seu navio começam a cantar canções de piratas mesmo no navio. E a trilha sonora que você tá andando é o oceano batendo. E a tripulação cantando. E a tripulação cantando. Ótimo. É muito bom, assim. Eu achei que eles tomaram cuidado muito nos detalhes. E é, por exemplo, assim, não existe só todo mundo contra você. Os espanhóis e os ingleses, você tá passeando, de repente tem espanhóis e ingleses se degladiando porque um invadiu o território do outro. Ou tem outros piratas que estão saqueando o navio, entendeu? Existe vida fora do seu navio. Perfeito. Então, Lupe, nota e quanto vale Assassin's Creed 4, a bandeira preta? A bandeira preta. Olha, a nota que eu vou dar pra ele, por enquanto eu vou dar um 9, porque eu não terminei do jogo. Então, eu não sei como, se o final vai me deixar triste. É verdade. Pode perder pontos ou chegar a 10. Ou pode chegar a 10. Eu dou um 9. Por enquanto é meu segundo Assassin's Creed preferido. O primeiro ainda é o Revelation. Porque, cara, a história do Ezio com o Altair é genial. Mas de jogabilidade, esse é o mais divertido deles, entendeu? É mais divertido. Vale a pena, assim, só pegar pra ficar tacando foda-se no mundo e dando uma de pirata. E o preço dele, eu acho que o... É entrando agora que vai entrar a nossa Black Friday. Isso, fim de ano, Steam, Ele deve tomar uns 10, 20% de desconto. Então eu acredito que na casa dos R$50 já tá valendo. Então fica aí a dica, Credo do Assassino 4, bandeira preta. É, e pra quem é fã da série, vale a pena, porque surpresas acontecem nesse jogo que são reviravoltas. Tchic-tchicá! Eu gosto de jogos aqui no Baixo Grande Soco. Deixem aí seus comentários sobre os jogos que nós citamos. Digam aí que jogos vocês andam jogando, se são bons, quanto valem e por que estão jogando. Comentem aí no baixofrentesoco.com. A galera que nos acessa no Fênix Down também pode deixar lá seus comentários. E enviem seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Voltamos daqui a uma semana, mais ou menos. Espero que tenham gostado e até semana que vem.